choro da madrugada. Quem nunca acordou na madrugada com peito apertado, alma sufocada? O silêncio grita, o relógio não para, e o coração chora a falta que não sara. A saudade, por que machuca assim? Leva a paz e traz lembranças pra mim. A noite é longa e sono não vem. Choro baixinho lembrando de alguém. Já não ouço a voz, mas ainda escuto o jeito de rir, os conselhos, o luto. A ausência pesa mais do que eu posso, mas sigo em frente, mesmo em pedaços. A saudade, por que machuca assim? Leva a paz e traz lembranças pra mim. A noite é longa e o sono não vem. Choro baixinho lembrando de alguém. Se existe um céu, eu sei que estás lá, olhando por mim, querendo me acalmar. Mas aqui embaixo tudo é saudade, e o amor que ficou vira eternidade. Quem nunca chorou sem ninguém ver na madrugada, tentando entender por que quem amamos tem que partir? Mas dentro da gente vai sempre existir a saudade que mais toca assim. E lá não mais o fermento só faz no livro.